Sasaki é contigo, Sasaki. O animal já enfurecido, o animal já estressado, e pra dominar essa fera e levar todo mundo à loucura, vem pra cima, Maestro Davidson! Bora começar então, estação! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Vale chifrada, meu animal! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Do animal. Os seguidores gostam, maestro. Fala pra mim, do que eles gostam? É disso aqui, ó! Joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre. Joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. A torcida do Paysandu. Joga a mãozinha pra cima, a torcida do Bicola, joga pra cima. Joga a mão, joga a mão. A torcida do Leão, que nunca vai desistir do Leão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. E quem tá solteiro? Joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. E as sinceras, bota a mão pra cima. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Tem mulher santinha hoje aqui, tem? Joga a mão, joga a mão. As santinhas, joga a mão pra cima, vai. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. E as vida louca, joga a mão em cima também. Vai! O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Endoidou, endoidou. Vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai, vai! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Hey! Oh! Hey! Oh! Bota pressão, meu animal! Oh! Hey! Agora! Pera aí, pode ser mais alto, não pode? Pode ser mais alto! Bora fazer assim, ó! A torcida do Paysandu vai mandar pra bem longe a galera do Leão agora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Agora a torcida do Leão vai mandar pra bem longe a galera do Papão! Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai! Vai, lá vai, vai lá. Mandou! Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. E o Búfalo me espera. Fui, partiu. E o Búfalo me espera. Fui, partiu. E o Búfalo me espera. Alô, Melody, DJ Lohan, que... Agora vai. Fui, partiu. E o Búfalo me espera. E quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota as mãozinhas pro céu, eu quero ver. Bota pro céu. Bora que dá pressão, meu animal. Bati na palminha, bati, bati na palminha, bati, bati na palminha, bati, bati na palminha, bati, bati na palminha. 3, 2, 1, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, DJ. Ai, DJ. Isso não é legal, pai. Ai, DJ. Isso não é legal. Ser irmão, vou te contar, é muita pressão, meu irmão. Esquece. Sinceras da estação! O grito das chama as gostosas agora. Vai no caqueado, caqueado, senta com lá, vem, vem, vem de lá, papai. Opa, Davidson! Tá no clima, tá no jeito que a gente gosta, a estação do som. E aí, seguidores, uma grande massa, Davidson. Já por aqui com a gente, o Lourdes Bacino, Lobo do Crau. Obrigado pelo carinho. Vilazinha, secretária de cultura da Pedreira. Tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Olha a nossa união aí, o nosso guardedo também. Obrigado pelo carinho de toda essa galera, Davidson. O padre Fábio tá por aqui, teu compadre, Davidson. Já chegou ele, já. Inário, Fábio, Aneide, Vanil, some do sushi aí com a gente. Meu parceiro tá matar. Vamos nessa, sacou da Amazônia. Balança! Estremece! E a mãozinha vai pra cima, vem, vem. Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola gostosa, gostosa pro papai, rebola pro papai. Vai, toma, só gostosa, vai, toma, agora vai, vai, toma, só gostosa, vai, toma, vai, toma, só gostosa, tô possuindo. Meu parceiro Dilon, nota mil aí com a gente, obrigado Dilon. Ele tchutinho, por aí com a gente. Juninho, tô curtindo. Renan Céu. Vai, toma, só gostosa, vai, toma. Vai, vai. Toma, só gostosa, vai, toma. Bora que o bagulho tá doido na estação. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido? Tá doido doido? Tá doido doido? Bagulho doido. E quem não tá com calor na estação do sol? Mãozinha vai pra cima, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha. Bora espetacular! Olha que tá por aqui do lado esquerdo, Davidson! Juninho da Yamada e toda a galera do Pop Som, o Águia da Amazônia. Obrigado pelo carinho, Juninho. Vamos nessa daqui a pouquinho. É lá em Santa Isabel do Juronense, maestro. O Neném, o Belém aí com a gente, o Marquinho, o Belém. Obrigado pelo carinho. Tem mais por aqui o Alan. E também a Silvana, Carol. Olha a galera aí reunida. Vamos nessa, sacode tudo, sacode tudo, sacode tudo. A torcida do Paysandu tá aí, não tá? Acredita que o Paysandu vai ser campeão? Bota a mãozinha pra cima! A torcida fiel bicolor vai cantar! Vamos pra cima! O quê? Gritar campeão! Grita, grita, grita! Vamos pra cima, papão! O que você quer? Torcida do Clube do Remo nunca vai desistir desse time, né, Josias? A torcida do Leão chama aí essa galera, meu irmão! E a torcida do Clube do Remo joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! E bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, assim, assim! Uma coisa eu te peço, com raça e paixão, honra essa camisa! Quem é? De novo, vai! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Bora, meu animal! Laça! Laça! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Olha o amigo! Laça! Olha o meu amigo Motora Daniel também tá aqui no ladinho. Alô, Daniel! Piloto Alan, meu irmão! Ele e a primeira dama também no circuito. Obrigado, meu quarteto Hi-Fi também, galera de Guaraci. Já firme e forte ali com a gente. Alô, meu piloto Alan, ele e a primeira dama aqui com a gente. Tá chegando o casório do Alan, meu irmão! Hoje é o mijo, a primeira parte do mijo é hoje. no alto, segura a chifrada. Bora, Juninho e Amada. Bora, papai, meu amigo Caio também tá aqui com a gente. Alô, Caio. Amanhã leva o Railan, meu irmão. Todo mundo você viu nas Olimpíadas, vai, joga a mão pra cima. Obrigado também toda a galera do Tenisson. Valeu, Juninho, valeu, Jonathan. O jogo tá chegando, segura o animal. Tá DJ Jefferson também daí com a gente, o Breno Cabuloso. Obrigado, Juninho. O Júnior, tô nem vendo também da área. Titio Kleber, de Lula, nota 100, nota 1000. Alô, Luluzinho do Palho Sangrento. Lobo do Crato. Segura, segura. E é espetacular. Segura, mano, e você se solta no claro tá. Apaga, apaga. Apaga a luz e toma. Apaga. Apaga a luz e toma. Apaga. Toma. Apaga a luz. Toma, toma, toma, toma, toma. Quem gosta do escurinho dá um grito. Toma. Bota pra cima, papai. Toma. Apaga a luz e toma. Apaga. Meu amigo Renan Céu e a Naya igual a gente. Toma, toma. Esse casal que dá valor no nosso búfalo, meu irmão. Obrigado, valeu. Bota, batalha. E a nossa amiga Larissa ali com a gente. E assim que a nossa prefeita, obrigado pelo carinho. Bora, titio, Fabinho Mirizão! E o meu parceiro Fabinho, meu irmão! Diz o Emerson e Sávio! O jovem! Fabinho arrasando corações! O Gilson! Gilson Amada também tá aqui com a gente! Alô, Gilson! Apaga a luz e toma! Apaga a luz e toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! E quem vai chegar em casa muito chapado, bota a latinha pro céu! Latinha pro céu! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Bota pra cima a latinha de cerveja! Bota pra cima a latinha de cerveja, o uísque. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima. É de arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bora, culpado e Fábio, louco, madre Neide! Alô, Melri! A vida delas. O Michael Play, boy, Jonathan Brunções também, a Nayana e a Luciana aqui com a gente, Dalan, o Thalisson, Ramon, Aldrin, da Pena também da área, o Paulinho Robacena de Santa Isabel, obrigado pelo carinho. O Paulinho Robacena, Robigão do 40, Lobo do Grau, o Motora do Iel, Pirado do DVD, Júnior do Curtindo, Titio Glebe, Danielzinho do 40. As sinceras de Cuí. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará. Ele ponte lá. Alô, Melri. Bora, meu parceiro Juninho Amada. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da 17, noite da catucadão. No baile da Marconi, noite da catucadão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Betinho também, moleque doido, considerado do busão da família Tenisson. DJ Magrelo também tá aqui com a gente, obrigado Magrelo. Os amigos Jonathan, Carol Leite, Pamela, Silvana, Biel, Alan. Obrigado, hein, garoto. Com a Gergita. Vem pra festa. Falou. Bora, bora, bora, meu animal. Búfalo do Marajó. Baleado, baleado. Amanhã eu vou estar assim, ó. Baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Luquinha, Rafael, Filipinho, o nosso parceiro Marquinhos, sempre no bumba do John Lennon, equipe Sinaide, valeu. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Meu amigo Wilker também daí com a gente, alô Wilker, evolução like.com. Baleado, baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Meus amigos que saem pra beber, quando eu passo vira a cara, outros fingem não me ver. Aonde eu passo, ficam a me apontar. Rapaz, olha o Marquinho Belém, até de muleta ele vem pro animal. É doido. Baleado. Isaac do Marex também tá na área. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Bora, meu amigo Caio, você também, o Railan, logo mais vão estar com a gente lá na sede do Jurunense em Santa Isabel. Valeu, Caio. Vai levar o Juninho e a Amada, vai. Então pronto, meu irmão, leva o cara. Botaram a Daniel. O Alex também tá aí com a gente. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado, baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado, baleado, baleado. É o Alanzinho, irmão do Alex, não é isso? Então pronto. Agora vai, meu irmão. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Bora, bora, bora, bora, bora, que é marcante, marcante, marcante. Assim, meu animal. Ah, evolução! Dance, dance, dance, dance, dance. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito... Bora, meu parceiro Isaac do Marex. Alô, meu quarteto Hi-Fi! Gesso do Esquadrão, da Nike também, ele. O meu amigo Rogerinho do celular de Marituba. O empresário Júnior, tô curtindo daqui no ladinho. Olha o Rob Gold do 40, 40, 40, 40. Meu amigo Lourinho também da GDV, obrigado Lourinho! Nossa galera já brincando, o Andrezinho também, né? Alô Andrezinho! Obrigado pela vida, garoto! Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Seguida na viagem, na batida desse som. Comanda a galera, é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar. Com o novo pote som. Mini Pini, Jefinho, o Alex do 40 também. Também. Obrigado, galera. Detonando só as balas, vou tocar. Delk Berek da São Alvo também. Alô, Berek. Meu amigo Renan Cel também tá ali com a gente. Alô, Renan. Alô, Nai. O Tamatá também tá na área, meu irmão. Ele é a Larice. Jessiquinha, prefeita, tá na área. Milazinha também. Pote som, só sucesso. Agora você vai dançar. É o pote som. A melhor... E a família tem de som. Do Pará. Marcante, marcante, marcante, marcante, marcante, marcante, marcante. Eita, animal doido. Búfalo. Davidson. E aí, maestro? Pega o Júnior, lembra do tempo do Rubi, meu irmão. É pra rebolar, dançando, pega ela, rebola, me alucina e a galera toda... Olha o Luquinha, o Rafael, o Filipinho, o Marquinho, John Lennon, equipe Sinaide. Que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, brega, ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. Rebola, vai. Rebola, beira, rebolina lá na beira, rebolando, bora, leda, não pare de rebolar. Peleleu, Cristóvão da Nex também, tá todo mundo aí com a gente. Valeu, Peleleu! Alô, Brilho Cabuloso, alô, Jefferson! Chegou chegando, vai! Chegou, o som do povo, começou a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. O Gilson e a Amada também, meu parceiro Gilson! Olha o Marquinho Belém, meu irmão, tá na área! Com você, o melhor da noite mais. Bora, Batora Daniel! Cadê o Paulinho, meu irmão? O som é digno de muito valor, eu vou mando é do Gilson em Brás. Oh, oh, só quero dançar, venha sentir calor, é só amor. Meu grande parceiro Mauro, DJ Mauro, do Estúdio Dois Irmãos, também tá aqui com a gente. Obrigado, viu, Mauro? Valeu pela vida, garoto. Tamo junto e misturado sempre. É o homem da mídia no estado do Pará. Valeu, Mauro! Marquinho Pará, esquema dance. Pra dançar e se apaixonar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Bora que é marcante, meu animal assim! Logo mais tem Santa Isabel, hein, galera? Lá no Jurunense, sede do Jurunense, recebendo o animal. O Búfalo do Marajó. Eu sei que vou encontrar. Faz acreditar, porque sei que ele existe. Nenê, Belém também tá aqui com a gente. Alô, piloto, alô! Ele é a primeira dama. Já aqui com a gente, curtindo o animal. O Búfalo. Vem, meu animal, tocar. Gutinho da Sangue está na área. Alô, Gutinho! Ele é a primeira dama. Alô, Priscila. Júnior Soares também tá na área, DJ Júnior Soares. DJ Júnior, animal é o agito. A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mário e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pra dançar, pra dançar, vai, vai, vai. Marcante, garoto! Gatinha, vem aqui me conhecer. O som que esse carro tem, eu sei que você vai. E a professora Dani Meirelles também tá curtindo o animal. Obrigado, Dani! Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Gatinha, vem aqui me conhecer. O som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. Maciota lá. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Tudo Maciota Light, o nosso amor não vai ter fim. Tudo Maciota Light pra tentar te esquecer. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. pai. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Joga em paz, paz. O mundo faz parte da panelinha. Só quem é da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. O Búfalo do Marajó. Búfalo. Olha, a gente já tem CD ao vivo da festa de hoje. Da parte do DJ Rafael Garciano, ali na House Mix, com o Totozinho. Sou um cara e o Sasak Show. Minha história é curtição. Fim de semana é curtição. Vou pra net pra curtir um som, talvez não sei. O quarteto Hi-Fi tá endoidando tudo com a gente. Você abalou meu coração. O Tigrão é? Égua, Tigrão! Veja seu nome. É o velha guarda, Tigrão, tá aí na área. Olha o neguinho, meu irmão. Bora, neguinho. Bora pra cima, meu irmão. Eu já vou dizer tudo o que eu sinto. Meu amigo Rafa também daí com a gente. Alô, Rafa! Que eu vou enlouquecer, só que meus planos é com você. Que te dei, Cristiano, toca essa canção. Que eu fiz pra essa gata é de coração. Bora! Se não vou ter em meus braços, deixa ao menos te dizer que o búfalo do... Meus olhos. É... Este móvel como eu sempre quis. Se um si surgir teus lábios, gata, juro te fazer feliz. Vem! Vem pro mega tsunami, o fenômeno da galera. DJ Bé e Cristiano, diz pra essa gata que eu estou na vela. Jacaré da Remissa tá aí na área. Alô, Jacaré! Para Renan Céu! Alô, Nai! Meu amigo Gilson e Amada também, o Tabata, Larissa aí ali com a gente, valeu! Dia seguinte, Breno Cabuloso e o DJ Jefferson! MC Smoke! É o meio da área! O homem das novidades, o animal! Alô, MC Smoke! Com a gente, meu irmão. Valeu, meu brother. Bora, Pelelê. Cinco, quatro, três, dois. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, eu vou tremendo. Vendo, vendo, vendo, vendo. Falo do Marajó. Dá uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Olha o funk! Sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma sentada sensacional. Ah! Ah! Uma sentada daquela nervosa. Faz um tempo que tu foi. Davidson. Davidson. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. Bora, meu amigo Caio! Watch Me Limit está aqui com a gente, mandando ver. Alô, Caio! Grande abraço pra você! O Adriano, né? Alanzi! A Kelly Pressão, meu irmão, tá aqui com a gente, a esposa do Juninho Amada. Alô, Kelly! Novinha, eu quero te ver. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Yuri vai destravar. O Búfalo do Marajó. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. O aniversário do Thiaguinho, meu irmão, já tá pipoco aqui no animal. Valeu, Thiaguinho, bora lá, bora meu piloto, alô. Senhorita Andresa também tá aqui no animal, seja bem-vinda! Aí, Yuri, não é esse beat, tem que ser um beat calmo. Essa aqui, ó. Bora, Estação do Som! Começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular. Cristian Rodrigues também e a primeira dama Rafaela aqui no animal. E hoje a noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram assim: Logo você. E eu? Que eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é uma dela? O Ícaro, o Vaca, o Coelho, os moleques da Alberende. Bora, Lourinho, GDB. Vou dar fuga nela. Ui, pode ser uma onde é uma dela. Ui, pode ser uma onde é uma dela. Vini Belém, o Marquinho Belém também juntinhos hoje aqui no Animal. Pode ser uma onde é uma dela. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Bordeaux, eu sou amante das Covid. Quero que se exploda se o país tá em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita. Preguiça e Amanda também no animal. Amante das Covid. Quero que se exploda se o país tá em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. TH tá fácil, que o pai tá fácil. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, eu sou amante das Copites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce. Bora, espetacular! Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser, amante das Copites. E aí, espetacular! Qual é a parada, meu irmão? Começa, Davidson, daqui a pouquinho lá em Santa Isabel, Davidson! Pressão do balde, vai ser uma loucura lá no Juro mesmo, meu irmão! Hoje o pai tá só na água, meu irmão! Olha o nosso amigo Railson Sushi também tá aqui com a gente! Ele veio com o padre Fábio, com o Madre Neide também pela retaguarda! Olha a motora, Daniel, segura aí, papai! Transformar a estação do som numa verdadeira boate agora, Clint de Nascimento, Bruno Lima, no 3, no 2, no 1, é agora! Olha que tá por aqui, maestro! Meu amigo Jay Júnior Soares aí com a gente. Fala, Junião! Um abraço pra você, grande Junho Soares. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho, lá em Santa Isabel, irmão. Will, que logo puxou. Fala, Xigrão! Búfalo! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Esse animal é uma loucura, meu irmão! Grande parceiro Marquinho Belém aí com a gente, grande Marquinho, o pai da Pietra. Um abraço com muito carinho, Marquinho. Um abraço pra você, viu? Senhorita Andresa! Búfalo! Parceiro Porro, o Mosquito. Bora, Maurício! Toda a galera do Juia Cervé aí com a gente. Falando em Juia Cervé, Davidson. Domingo tem o nosso Búfalo do Agrônomos. Junto com o Mega Príncipe. Começa bem cedinho pra galera, Juninho. Vamos nessa, saco de Amazônia, vamos lá, garoto! Vamos estremecer! O Búfalo! Marajó, o maior espetáculo sonoro do momento. Bora fazer assim, meu animal. E agora no forrozinho, vai. E a prefeita Jessiquini, companhia do motor Daniel. Agora vai, meu irmão. Só pra ter a luzinha. Eu fiz de tudo pra mudar. Alô, Milazinha! Só que deu errado, deixa eu te contar. Eu não sinto minha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. Gilzinha amada, tá ali com a gente, firme e forte, meu irmão. Agora ganho. E meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. beber. Eu tô solteiro. Então pronto. Comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e o ar de fruta na cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo, né? Que não, Miguel? Mexe... Bora, Juninho e Amada! Ele voltou pro som que ele dava louco. Falou. Eu tava ficando. Toma. Chega, vou mais com a biscada do momento. Fala, galera do Shop, Theo também do Iguí. Já pra Felipe e Matheus, arrebentando tudo aí. Tá arrebentando o Gobrada. Abraço aí, rapaz. Olha o Bola de Prata ali, fala, Bola. DJ Jonathan também por ali pelo ladinho. Obrigado, Jonathan. Segura. Uma surra de swing pra tocar. Cheio de avião que tá mandando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar. Vai. Toma, toma, toma essa gostosa da guitarra. Toma, toma, toma essa gostosa. Vai. Toma, toma, toma essa gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma essa gostosa. Vai. Toma, toma, toma essa gostosa. Alô, Rafa! O Rafa também tá aí com a gente, né, Rafa? As grias, alô, Lobo do Crau! Júnior, tô curtindo também, de Lona, tá mil! E o Titio Kleb, esse aí é mais de mil, é 10 mil! Nossa família Mirinzava aqui no circuito! O Búfalo do Marajó, um maestro, Maestro Davidson. Fica livre, mente, ela não resistia, só cometia o paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, perde o juízo, mas o copo tá na mão. Vai! Não resistia, só cometia o paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, perde o juízo, mas o copo tá na mão. Bora, meu amigo Alan. O Thiaguinho tá no berço hoje, meu irmão. É rock doido no animal. Vai, vai, vai. Tá chegando o casório, né, Alan? Tá certo. Aê, papai. CDs ao vivo do estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.